E antes que você bloqueie a tela e chore, me chamando de escroto e de canalha, saiba que eu te amo, mesmo te falando isso, sem um pingo de vergonha na minha cara. Se quiser voltar, bote em consideração pelo menos a minha verdade. Se não quiser mais, tudo bem, que seja feita a sua vontade. Tá foda viver com essa culpa, saiba que aqui também machuca e dói pra porra. Por que que eu fui tirar a roupa? Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. Poxa, não é coração, uma vida não é o momento. Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. Hoje gemido sem canção e prazer só no cumprimento. Aqui também tá doendo, miséria. Me desculpe. Dá pra balançar e mexer no seu coração. Ô, trem! Portal do Arrocha. Se quiser voltar, bote em consideração pelo menos a minha verdade. Se não quiser mais, tudo bem, que seja feita a sua vontade. Tá foda viver com essa culpa, saiba que aqui também machuca e dói pra porra. Por que que eu fui tirar a roupa? Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. Poxa, não é coração, uma vida não é o momento. Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. Foi gemido sem canção e prazer só. Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. O chão não é coração, uma vida não é o momento. Eu sei que foi traição, mas não teve sentimento. Hoje gemido sem canção e prazer só no cumprimento. Hoje gemido sem canção e prazer só no cumprimento.